Eu estou na linha neste momento com o empresário Felipe Mansur, aqui de Foz do Iguaçu. Ele que assumiu, né, agora no comecinho de janeiro, um cargo na estrutura do governo do estado, a Superintendência de Governança, né, do governo do estado do Paraná. Bom dia, Felipe. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. É um prazer falar com vocês. Vamos até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, o que é justamente esta função que você está assumindo aí na estrutura do governo do estado, a Superintendência de Governança, do que é que trata justamente a atribuição ali que lhe foi confiada pelo governador Ratinho Júnior. Bom, Guilherme, essa Superintendência de Governança surgiu no governo Ratinho Júnior a partir de uma reestruturação administrativa proposta pela Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, que é uma instituição muito renomada no Brasil, fez um trabalho todo de buscar eficiência para o governo do estado do Paraná. Então viu-se que seria necessário criar uma superintendência de governança com dois objetivos bem específicos. O primeiro objetivo é fazer um contato mais direto com a sociedade civil organizada, com aqueles players, com aquelas pessoas na sociedade que estão organizadas, associações comerciais, Federação das Indústrias, o famoso grupo do G7, né, participou muito também das discussões para esse novo governo, e de sindicatos, inclusive, e fazer com que essas pessoas possam ser cada vez mais ouvidas pelo governo, fazer uma interlocução do governo para com essas pessoas e também dessas pessoas com o governo. Além disso, a Superintendência de Governança tem como missão, que foi muito aí reforçada pelo governador Ratinho para mim e também pelo secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, de acompanhar e coordenar os projetos estruturantes do governo. Se as pessoas forem buscarem o plano de governo do governador Ratinho, vai ver que dentro desse plano de governo existiam projetos ali estruturantes, que são projetos aí determinantes para, digamos assim, o sucesso da gestão Ratinho e essa mudança, o Paraná inovador que tanto tem se falado. Então, o meu papel vai ser fazer o contato com a sociedade civil organizada e também acompanhar esses projetos estruturantes, fazendo essa interlocução, sociedade civil, projetos estruturantes, para que as coisas saiam da melhor maneira possível aí entre governo e sociedade. Como é que vai ser sua atuação até com relação a locais, né? Você estará baseado mais em Curitiba, estará situado aí nas cidades do interior? Como é que vai funcionar até essa atuação? A minha base, dias de semana, digamos assim, vai ser agora em Curitiba, né? De segunda a sexta-feira. Eu vou trabalhar junto da Casa Civil, junto do secretário da Casa Civil, dentro do Palácio Iguaçu. Mas a partir dos 90 dias de governo, nós estamos agora dentro de um trabalho muito interno de governo, de reorganização, inclusive de espaços físicos dentro das estruturas de governo, mudanças de quadro, realocações de pessoas. A partir dos 90 dias de governo, então, nós vamos começar a sair pelo Paraná, rodar o Paraná, fazendo essas conversas, fazendo essas interlocuções, para que o governo possa realmente sentir a população. O governador Ratinho foi muito enfático também em dizer que ele quer fazer algo no governo que seja importante para as pessoas, e não simplesmente para o governador, simplesmente para os deputados, para as pessoas que estão ali vivendo aquele dia a dia, aquele mundinho do governo. Ratinho quer que as pessoas sintam realmente que o governo do Paraná está funcionando para elas. Mas de segunda a sexta, a partir de agora, na verdade, a partir do dia 1º, eu já estou, participei do processo de transição, né, desde o início de dezembro, e a partir do dia 1º já estou efetivo lá em Curitiba, de segunda a sexta, voltando aí os finais de semana para Foz do Iguaçu. Agora, com relação até aqui ao oeste do Paraná, né, porque anteriormente você desempenhou o papel de representante, né, da Casa Civil, isso no governo passado, aqui no extremo oeste, né, fazendo essa articulação Foz do Iguaçu, municípios vizinhos, enfim. O que é que podemos dizer até para os ouvintes que nos acompanham nessas cidades com relação a algumas das prioridades que a nova gestão deve adotar quanto aqui ao nosso extremo oeste do estado? Olha, Guilherme, o governo Ratinho tem duas questões aí nos projetos estruturantes que vão impactar diretamente a nossa região oeste. E isso, uma que vai ser logo nesse início de governo, está prevista aí entre o mês de março e abril acontecer, e outra que é um projeto realmente estruturante, está previsto para acontecer ao longo do governo. Uma das ações que vão ser lançadas em Foz do Iguaçu e vai ser iniciado por Foz do Iguaçu é o programa que chama Escola Segura. Existe essa lei, está sendo reformulada, que os oficiais da reserva e os policiais militares da reserva, eles podem então readentrar o quadro da Polícia Militar para poder ajudar na segurança das escolas. E eu, particularmente, já fiz diversas reuniões com o pessoal de segurança, com o pessoal de inteligência do governo do Estado. Nós vamos lançar o programa Escola Segura em Foz do Iguaçu, começando pelas escolas de Foz do Iguaçu. Ou seja, os 31 colégios estaduais de Foz do Iguaçu, eles vão receber esse plano piloto, né, esse projeto piloto do programa Escola Segura, para que a gente possa levar segurança para os colégios estaduais. Segurança não apenas com viaturas passando na porta, mas com sistemas de inteligência, com câmera, com monitoramento. Está sendo feito um projeto bem completo nesse sentido e o começa por Foz do Iguaçu. E a segunda questão, que aí é um projeto estruturante, um projeto grande, é a ligação do nosso estado, do Paraná, com o porto de Antofagasta, no Chile. O que é isso na prática? Na prática é a gente ter dentro do estado do Paraná uma ligação Atlântico-Pacífico. Por quê? Porque tendo a base em Foz do Iguaçu, a pessoa vai poder chegar em Foz do Iguaçu e acessar diretamente o Pacífico através dessa ligação, que a princípio a discussão é para ser uma ligação férrea, de Foz do Iguaçu a Antofagasta, no Chile. Às vezes as pessoas até não enxergam, nas discussões que a gente tem feito, a importância disso, né? Mas nós temos no nosso estado do Paraná um contato Atlântico-Pacífico é tão importante, por quê? Porque nós vamos abordar toda a produção agrícola do Centro-Oeste, do Sudeste, tudo isso vai vir para o estado do Paraná, tudo aquilo que for excedente, que não tiver, que esteja gargalado, que não esteja por onde ser escoado, vai vir para o Paraná, para que nós possamos encaminhar, então, aí via Porto, via Foz do Iguaçu, diga-se de passagem, via Foz do Iguaçu, o projeto vai criar uma base em Foz do Iguaçu, ampliando a linha férrea que existe até Cascavel, puxando essa linha férrea para Foz do Iguaçu, e chegando com essa linha férrea até o Chile, para poder desovar toda essa produção que é feita no Brasil. Através do Paranaguá, acessando, então, os países aí da Europa, acessando a África, e através do Pacífico, acessando a Ásia, que o processo de desenvolvimento das nossas exportações vai ficar muito mais avançado. Pois é uma questão realmente de visão até de mercado, porque a gente sabe, né, que especialmente nesse século XXI, alguns dos grandes mercados consumidores estão na Ásia, e essa questão aí do Paraná ter acesso ao Pacífico é uma questão prioritária para toda a economia do Estado, né? Com certeza. Estratégica. Extremamente estratégica, porque hoje o Paraná é o maior produtor de grãos do mundo por metro quadrado. Isso daí muitas vezes fica gargalado no Porto de Paranaguá, muitas vezes fica gargalado no Porto de Santos, e hoje nós não temos infraestrutura logística para chamar cada vez mais a produção do Centro-Oeste, a produção do Mato Grosso, para que essa produção saia pelo Paraná. Nós vamos conseguir fazer isso através desse projeto que o governador Ratinho já bateu muito, inclusive já foi pauta de reunião do governador Ratinho com o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro deu aí linha verde, deu o sinal verde para que o governador toque esse projeto pelo Paraná. E olha, eu imagino que até pela importância da função, né, com relação à governança do estado do Paraná, essa questão aí de desenvolver, de articular esses trabalhos em Curitiba, seu tempo realmente para permanecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu acaba ficando mais curto, mas deixamos aqui o convite, inclusive, Felipe, para quando você estiver aqui em Foz, vir justamente aqui no estúdio para a gente conversar um pouco mais aí sobre esses projetos, né, estruturantes e que interessam também a nossa região. Felipe Mansur, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Quero dizer que vai ser um prazer, né, estar presente no estúdio, e na oportunidade eu vou levar o mapa que nós temos já, tanto das primeiras iniciativas do governo, quanto dos projetos estruturantes, para que seja do seu conhecimento de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela atenção.